rua sussurram, esquinas se beijam. Olhares perfuram o escuro, pichadores maculam igrejas. Eu fujo sem que me vejam, maluco, beleza, obscuro, igual Raul Seixas. A vida é minha deixa, já acumulo tantos murros em pontas de faca que mal consigo contar nos dedos as vezes que tive em apuro, saca? Igual um bebê chutando no útero, eu luto pelo futuro, sem nenhum puto no mundo adulto e babaca. Eu não durmo, mas eu sonho. Componho noturno, noturno, e não controlo o rumo das minhas canções. Entre letras e números, tretas e outros absurdos, eu quase perdi a razão, eu tive as minhas razões. Ovelhas negras querem um pastor, alguém que dê valor ao que chega às suas orelhas negras. Só que o meu flow é uma pantera negra, a solta na selva de pedra, atacando as presas de surpresa. Faminto, meu estilo é básico, similar ao que os animais nascem com. Não mexa comigo, a resposta é selvagem. Eu não represento o senso comum, tudo que eu penso em comum é denso, é tenso, é vida vista num zoom. Eu me imponho uma nova melodia, eu me alimento de um novo dia. Passageiro da agonia, Orilivia. Eu vivo do que sei, a Orilivia LJ. Perdida, desperdiçada, despedaçada. Pra mim prometida, parte partida, parte de carga pesada. Meio inibida, pouco tentada, beleza testada, tudo ou nada. Sonho acordado, vivendo meu sonho, sonhando a minha vida. Meto pé na estrada, eu tô decidida a não ficar muda. Eu vou fincar minha raiz sobre o tapor, vou crescer e ser pra sempre um aprendiz de feiticeiras, poetas, guerreiras inacertas. Com amor e tolerância eu vou chegar na minha meta. Numa viagem de perguntas à procura de respostas, ponho fé na minha conduta e pago o preço da aposta. Tô pronta pra jogar nessa selva de concreto, pra perder, ganhar, pelo justo e pelo certo. Caridê é o DJ, Auri é meu parceiro. Tamo junto pelo rap original e brasileiro. Eu me imponho uma nova melodia, eu me alimento de um novo dia. Auri, Livia, se liga na sintonia. Noite nos vigia, ritmo e poesia, brutal. 2006, rotação 33. Essa é pra vocês, RJSP.